Something wrong? Maybe. The lightning. I thought the mouth moved. Olá! Começamos mais um Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados das 11 à meia-noite mixando o melhor do Psytrance para vocês. Estamos também com um programa disponível pela internet em nosso podcast. Quem quiser acessar, o endereço é radiopsy.mypodcast.com. Um agradecimento especial à galera que escuta pela internet. Nos últimos 30 dias tivemos mais de 13 mil visitantes e mais de 15 mil downloads do programa. Estamos postando na nossa comunidade o top 100 das cidades que mais acessaram. Nos últimos 30 dias, fomos acessados num total de 299 cidades, de 38 países do mundo, de locais distantes como Índia, Paquistão e Japão, e outros mais próximos como Argentina, Chile, México e Estados Unidos. Confiram a lista completa na nossa comunidade. As 10 cidades que mais acessaram foram, em ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Goiânia, Salvador, Fortaleza e Maringá. Confira se sua cidade está entre as que mais acessaram no último mês em nossa comunidade no Orkut. E hoje, fechando nosso programa, teremos como convidado o DJ Swarup, da Vagalume Records, e um dos organizadores do festival Universo Paralelo, o melhor festival de Psytrance da América Latina, que rola todo ano em Pratigi, na Bahia, trazendo para vocês o seu set de full-on. E para começar o programa, eu vou mixar Scorn, Magnetic e Abomination. I'll tell you what. start controlling transmission. Thank you. vocês estão com o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Agora vou mixar para vocês Menog, Bliss e Twisted System. Universe with no edge in space, no beginning or end in time. What do we know about the universe? Thank you. as we shall see, the concept of time has no meaning before the beginning of the universe. What do we know about the universe? And how do we know it? Where did the universe come from? And where's it going? Going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going, going. If there were events earlier than this time, then they could not affect what happens at the present time. Time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time. You don't feel like getting high at night? Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Para fechar o nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o DJ Swarup, da Vagalume Records. Swarup é de Goiânia e mora atualmente em Brasília. É um dos veteranos do Psytrance Nacional. Swarup toca há 10 anos Psy, sendo um dos precursores do estilo no Brasil. Já tocou em diversos festivais mundo afora, como Full Moon e Boom Festival. Ele é um dos integrantes do The First Stone, um dos projetos nacionais de Psytrance de maior conceito, tanto no Brasil como lá fora. Swarup também é organizador do festival Universo Paralelo, que é realizado na virada de ano nas areias de Pratigi, na Bahia. Para quem ainda não conhece, o Universo é um dos melhores festivais de Psytrance do mundo, rolando por 7 dias seguidos, reunindo os melhores artistas do Psy. Com vocês, DJ Swarup. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Oh.

Você está ouvindo o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o set do DJ Swarup, da Vagalume Records e Universo Paralelo. Entre em contato conosco pela internet. Nosso e-mail é djrodrigo@cultura.fm.br. Nosso programa também está no Orkut. É a comunidade Rádio Psy Online Podcast, onde você vai poder encontrar o release e contato para festas do DJ Swarup, que foi nosso convidado apresentando seu set de Fulon. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado. Até lá!